ver o que que tá pegando na cidade. Eu tô na manha, bem abaixo da velocidade permitida, passando na avenida, dogão na fita e vendo um monte de puta metida. Aquela que não olha diz que é comprometida. Não, não tem problema que eu tô comprometida. Mas que morena, bunda arrebitada e olho azul, e com certeza o sotaque era lá do sul. Falou que era modelo, trampa na televisão, tava com pressa, não podia dar muita atenção. Mas de repente ela para e começa a pensar, e disse que me conhecia de algum lugar. Não acredito, tô falando com dogão, é mal. Você estava, não tá mais, liguei a rala e tchau. De rolê.